Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. Esta rádio é pública e pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. Seu nome, Roquete Pinto, é uma homenagem à memória dedicada a Roquete Pinto, um dos pioneiros do rádio no Brasil, e tem a finalidade de educar pela sensibilidade e a informação correta e íntegra. Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. Esta rádio é pública e pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. Seu nome, Roquete Pinto, é uma homenagem à memória dedicada a Roquete Pinto, um dos pioneiros do rádio no Brasil, e tem a finalidade de educar pela sensibilidade e a informação correta e imparcial. Saudade boa de sentir. Lembranças musicais para os jovens maiores de 50 anos. Produção e apresentação, Osmar Frazão. O programa Saudade Boa de Sentir, como prometemos essa semana, vai apresentar somente músicas interpretadas pelo grande ídolo popular Francisco Alves, o Rei da Voz. Ele abre o nosso programa para cantar de Herotides de Campos a valsa Ave Maria. Gravação original foi do cantor Pedro Celestino, irmão de Vicente Celestino. Herotides de Campos, o compositor, era paulista de Cabreúva, mas Ave Maria foi composta em Pirassununga, onde o compositor residia. Popularizada por Augusto Calheiros no ano de 1939, esta valsa Ave Maria Serenata é uma serenata que teve inúmeras gravações, inclusive uma de Francisco Alves no ano de 1947, que nós vamos ouvi-la. Logo a seguir, Quem Foi? De Nestor de Holanda e Jorge Tavares. A gravação original foi na voz de Araci de Almeida no ano de 1947. A saudade boa de sentir. sorrindo e cantando. O pranto para mim não existe, não choro quando estou triste, sorrio sempre da dor. Ouviram Francisco Alves cantar, de Nestor de Holanda e Jorge Tavares, o samba-canção Quem Foi? E anteriormente, a bonita valsa de Eurotígios de Campos, Ave Maria. Vocês estão ouvindo a Rádio Roquete Pinto, FM 94,1, com o programa Saudade Boa de Sentir, produzido e apresentado por esse amigo de vocês, Osmar Frazão. Na técnica, habilidade de Clay Araújo. Hoje estamos apresentando músicas interpretadas por Francisco Alves, o Rei da Voz. Ele canta agora de sua autoria e Davi Nasser a canção Separando Corações. Ele não gravou a sua composição. Quem o fez foi João Dias, o Príncipe da Voz, no ano de 1955. Logo a seguir, ouviremos Não Sei, de sua autoria e Orestes Barbosa. É uma modinha que teve a sua primeira gravação no ano de 1934 pelo próprio Francisco Alves. Em 1951, ele regravou-a na gravadora Odeon. A saudade boa de sentir. Mas me ouvindo-me, talvez hás de compreender toda a felicidade que perdi olhando. O céu era azul e de azul vestia naquela tarde de encanto e doçura. No ar pairavam lindas melodias e havia em cada rosto mil venturas. Mas o destino que aperta em linhas tortas e um dia te pôs no meu caminho. De teu coração fechou-me as portas, partiste só, e eu parti sozinho. Algo que eu vira no primeiro dia destruíra em mim toda a esperança. Entre nós dois, uma barreira erguia, separando corações, uma aliança. Naquela tarde de encanto e doçura, no ar pairavam lindas melodias, e havia em cada rosto mil não posso revelar como sofre calada alma ferida al lembrar a mulher que eu não deixei. O teu nome guardarei por toda a vida e ela guarda o meu nome. Ouviram Francisco Alves cantar de sua autoria e Orestes Barbosa a modinha intitulada Não Sei, e anteriormente de sua autoria e Davi Nasser a canção Separando Corações. Ao ouvir esta canção, Tom Fox, do pianista e grande melodista José Maria de Abreu, e letra de Francisco Matoso, também compositor, autor da melodia da valsa Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda, em parceria com Lamartine Babo. Ao ouvir esta canção, Hás de Pensar em Mim, foi gravado por Francisco Alves em 1940, acompanhado pela orquestra de Otaviano Romero Monteiro, nome verdadeiro do maestro Fonfon. Logo a seguir, Francisco Alves canta A Saudade. Esta canção, de Bastos Tigre e Eduardo Soto. Eduardo Soto, autor de Despertar da Montanha, com letra do poeta pernambucano Manuel Bastos Tigre, também teatrólogo, jornalista e engenheiro, foi gravada por Francisco Alves em 1932. Vamos ouvir então A Saudade e a ouvir esta canção. Porque te foste agora, quando eu mais te queria, roubando alegria a um coração que chora. Fiquei só pensando, cheio de nostalgia, para o passado olhando, fizeste a esta canção. Hás de pensar em mim, então, tendo a recordação de um passado de esplendor, o romance que foi nosso amor, e também relembrarei grande amor que eu te dei, dos castelos que sonhei, colocando em sonhos vãos meu destino em tuas mãos. Sentirás a minha ausência em uma tarde fria, de notar vazia, sem amor, o existência. da tarde voltará, realizando ideias que meu coração me diz que eu só serei feliz neste dia ou nunca mais. De voltará, realizando ideias e meu coração me diz que eu só serei feliz neste dia ou nunca ouviram Francisco Alves cantar de Eduardo Souto e Bastos Tigre, A Saudade, e anteriormente de José Maria de Abreu e Francisco Matoso, ao ouvir esta canção. Definindo com lirismo e precisão a transitoriedade dos romances de ocasião, como acentuaram os autores de A Canção no Tempo, Chuva de Verão é um belo samba, canção do grande pernambucano Fernando Lobo, que durante algum tempo, entre outras atividades, foi produtor de programas na antiga PR8 Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Nossa Co-Irmã. A primeira gravação da música foi feita por Francisco Alves em 1948. E ele vai cantar para os senhores. Logo a seguir, de Nassara e Wilson Batista, o samba Cidade de São Sebastião, cantado na segunda apresentação do show Juju e Balagandãs, no ano de 1941, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A saudade boa de sentir. Podemos ser amigos simplesmente, coisas do amor nunca mais. Amores do passado no presente repetem velhos temas tão banais. Ressentimentos passam como vento, são coisas do momento, são chuvas de verão. Trazer uma aflição dentro do peito é dar vida a um defeito que se cura com a razão. Estranha no meu peito, estranha na minha alma. Não te conheço mais. Podemos ser amigos simplesmente, amigos simplesmente, nada mais. Que se cura com a razão. Quem ouve uma boa emissora de rádio sabe mais, sente a vida melhor e sempre estará em boa companhia. Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. Francisco Alves, esse notável cantor querido do Brasil todo, vai apresentar agora aos nossos ouvintes o bonito samba de Nátara e Wilson Batista, Cidade de São Sebastião. De São Sebastião, Rio, Lucas, Baixinho, Claudio e Violão. Seu céu é um enorme pandeiro, privado de estrelas e brilho sem par. Pandeiro que faz a cadência de um povo que canta e sabe sambar. Rio, cidade de São Sebastião, Rio, Lucas, Baixinho, Claudio e Violão. Estrelas de brilho sem par, pandeiro que faz a cadência de um povo que canta e sabe sambar. Cidade onde o sol é mais quente, a alma da gente é mais quente também. Tu tens a sublime diferença que as outras cidades não têm. Se eu fosse poeta, cantava um encanto teu. Não há cidade mais bela, sua aquarela pintada por Deus. Ouviram Francisco Alves, o Rei da Voz, cantar de Nassara e Wilson Batista o bonito samba Cidade de São Sebastião. E anteriormente, de Fernando Lobo, o clássico Chuvas de Verão. Rádio Roquete Pinto FM 94,1, programa Saudade Boa de Sentir. Apresentando músicas interpretadas na voz bonita de Francisco Alves. Céu Cor-de-Rosa, uma versão de Haroldo Barbosa. Este Fox é de 1919 e apareceu no filme Sonho Maravilhoso, no ano de 1939. Francisco Alves gravou a música em 1943, acompanhado pela Orquestra Odeon, dirigida por Lírio Panicali, e o conjunto vocal As Três Marias. Marília Batista, Bidu Reis e Salomé Cotelli. Salomé Cotelli, logo substituída por Regina Célia. Vamos ouvir Céu Cor-de-Rosa, versão de Haroldo Barbosa. Logo a seguir, de José Maria de Abreu e Francisco Matoso, a valsa Boa Noite, Amor. A saudade boa de sentir. céu cor de rosa, longe, longe, devagando e pensando em ti. Tuas juras de amor melancolicamente, lembrei o passado, procurei-te ao meu lado, triste, sonho, como todo poente morreu, assim minha alma escureceu na solidão, noite, noite em meu coração. Lembrando as lembranças do passado, eu quis procurar ao meu lado que só nem vão teu calor eu não senti. Como o sol no poente ficou, assim o amor já se acabou de ilusão. Noite, noite em meu coração. Adeus, olhando nos olhos teus, hei de beijando teus dedos, dizendo: boa noite, amor, meu grande. De amor, contigo eu sonharei, e a minha dor esquecerei. Se eu souber que o sonho teu foi o mesmo sonho meu. Desejo boa noite, meu grande amor. Boa noite, amor, está em fim, pensando eu sonhar. Minha dor esquecerei, se eu souber que o sonho teu foi o mesmo sonho meu. Amor, meu amor, meu amor, é peito. Boa noite, meu grande Ouviram Francisco Alves cantar Boa Noite Amor, de José Maria de Abreu e Francisco Matoso. Anteriormente, em versão de Haroldo Barbosa, o Bonito Fox, Céu Cor-de-Rosa, com acompanhamento vocal de Marília Batista, a grande compositora Bidu Reis e Salomé Cotelli. Encerrando o programa de hoje, Saudade Boa de Sentir, Francisco Alves canta de João do Brasil a canção Vale do Paraíba. Logo a seguir, de José Maria de Abreu e Jair Amorim, o Begin, Aperta-me em Teus Braços. Em 1952, Francisco Alves cantou este bolero com o nome de Súplica. No ano seguinte, Nery Gonçalves, a Rainha do Rádio, gravou a música com o título de Aperta-me em Teus Braços, nome com que ficou conhecida. Nery Gonçalves, vale lembrar, foi das primeiras intérpretes de Johnny Ralph. Quando gravou nesse mesmo ano de 1953, O Que É Amar, e podem falar daquele precursor da bossa nova. A saudade boa de sentir. Fazendas seculares, meus rebanhos, meus pomares, meus extensos arrozais. São abençoados labores de rijos trabalhadores. Desde os tempos coloniais, o berço de brasileiros. E se armaram cavaleiros e bandeirantes herói. Minha vida e minha glória são porções de nossa história, a milhares de arrebóis. Desfraldo minha bandeira de um lado na mantiqueira, do outro lado. Ouviram Francisco Alves cantar, de José Maria de Abreu e Jair Amorim,